Casa lotada, telha quebrada, que aparou outra pipa, pira que massa. Noite festiva, festival de estrelas no céu das antigas lendas do rock. Música é vida, prendem expectativas na criação de um ciborgue, ó que louco, o cientista. E o artista só tende a morrer quando mata outra linha. Minha pineal é meu satélite, recebo vozes, sons, luzes, frases, preces. Olho cai, santo desce, o sangue aquece e acontece. Grooves, timbres, livros, packs, subs. Só existe hoje, só no hoje surge. Faço morada em ervas, caixas, kicks, loops. Tudo isso me diz, viva, ame, sangre, fuma, sorria. Todo mundo morre, porra. Eu vim dos IPs onde a paz e o sossego das árvores quebram teus mármores, edificando raízes. Pobres infelizes pensam que por tamanha luxúria precisamos do auxílio de uma rádio. Tô rindo de tédio na cara dos fela. Cultivo deboche pela ironia. Não quero teus métodos meritocratas. Revistas de plágio não fazem meu dia. Eu peço a bênção sagrada, a bênção Cazuza, Mato Grosso, Timar e Gonzaga. A bênção Jorge Ben, licença Racionais. Como na capoeira, o rito da bênção divina. A bênção papai Caetano e mamãe Cássia. Saravá Carolina de Jesus, saravá Sérgio Vaz e Clarice. Saravá Marighella, saravá Pedro Bala. Ei, saravá. Eu sou do jeito que não me criaram, já que o mundo é quem cria. Um salve família, irmão, pai e mãe. Vocês nem imaginam nossa correria. Já ganhamos tudo, é um todo por dia. E essa maldição benze a caligrafia. Sem esperar quem diria, sou mais um filho pródigo do ritmo e poesia. Eu peço a bênção pra quem sempre ensinou pra mim e pros meus. Viver longe do raso, no meio do asfalto e mais perto de Deus. O amor pela música e acima de qualquer desculpa ou súplica. Gritar bem alto, eu sou brazuca, filha da... Demos continuidade à nossa programação com os meninos da Rataria Popular Brasileira. O ano é 2019, a cidade é Ceilândia, Brasília. As bases são do MK, Pérez e Murica nas composições. Estúdio Balaclava Gravadora. Um oferecimento puro suco, música no liquidificador. É, continue com a programação. Rataria Popular Brasileira, 2000 e sempre. Até mais.